apanhas! Parece o fim de uma longa corrida com o pai a bater o filho, mas espera! Espera, o que é que eu tenho na manga? Oh! O pós-combustor é batota! Não te ouço! Calma o meu vapor! Ah! Batuteiro! A quem é que chamaste batuteiro? Quando é que experimentou a pós-combustão? Acho que ainda não tens idade para esta velocidade, filho. É preciso força, coordenação e, acima de tudo, maturidade. O último é o cabeça de burro! O seu nome é Phil e é o nosso ar. Veio do século XXII com a família atrás. Numa máquina do tempo que é de aluguer. O passado ele vem conhecer. Ele é o Phil, Phil, Phil, no futuro. Dando o seu melhor agora e nunca depois. Phil, Phil, Phil, no futuro. É o ar do século XXII. Mas vai ao liceu e não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou e acabaram por ficar onde ela nos deixou. É o meu, meu, meu do futuro. É a primeira história onde ele aterrou. Estou a pensar em fazer uma daquelas viagens à moda antiga. Sou eu e a tua mãe, pela autoestrada, vento nos cabelos, montes de comida... Rebobina. Quer dizer que eu fico em casa... com... isto? Pimo, o que é isto? Estive a arrebentar coisas. Mas o que é que vem a ser isto? A mãe e o pai vão sair no fim de semana. Yes! Não, não ficas sozinha. Ficas com o Phil. E ele é que manda. Desculpa, tenho os ouvidos entupidos do martelo pneumático. O que é que disseste? Tu ouviste? O Phil é que manda. É mais velho, mais responsável e não passa o fim de semana a arrebentar coisas. Mas pai, eu... Pim, já disse. Acabou-se a conversa. Pai, podes... podemos continuar a conversa? Claro. Sabes, eu acho que a Pim não precisa de uma ama. Ela precisa mais de um domador. Filho. Não, não. Uma equipa de domadores. Com açaimes e correntes fortes e armas tranquilizantes. Tá mas bem, eu... fazemos assim. Eu sei que tomar conta dá trabalho. Mas controlares tudo e vigiares a tua irmã, e se fizeres tudo bem, vou recompensar-te. A sério? Sim, a sério. O pós-combustor é teu. O que é que estás à espera? Vão, mestre, faz as malas, vá lá. O fim de semana vai ser ótimo. Então não se esqueçam, há uma lista de números de emergência na cozinha e uma lista de tarefas para os dois. Apanhar as folhas, limpar a garagem e tratar da reciclagem. Não há problema. Oh, e não se esqueçam de dar ao Curtis o B-A-N-H-O. Oh, quer dizer banho! Que chatice. Por isso é que tu soltraste. Isto é um desastre. O que é que se passa? Não encontro as chaves do carro. Todos a procurar. Phil, Pim, vocês procuram na sala. Temos de encontrar as chaves. Temos. Bom trabalho, pessoal. Bom, Barbos, estás passada com a viagem? Aluguei um descapotável. Não estou passada. Estou é nervosa. Ora bem, filhos, adoro-vos. Adeus. Adoro-te. Adoro-te, querida. Adoro-te. Porta-te bem. Deus, mãe. Toma conta dela. Querida, podes-me trazer essa mala grande? Loida, eu vou ligar por volta das 4. Pim, obedece ao teu irmão. Loida, isto é teu! Adeus! Adeus, filhos, portem-se bem! Então? Então? É, sobre as tarefas, não são muitas, por isso eu faço-as. Na boa? Na boa! Yeah. Mas quando eu tratar de ti, vais ficar tão mal que nem o teu querido pós-combustor te vai conseguir animar. Tia Maca. O quê? Tia Maca. Curtis, estás na América agora. Fala inglês. Fala inglês. A primeira manobra que vou fazer quando receber o pós-combustor é revir a volta vertical. Uau! Depois vou rolar para a curva furacão. Ena, até me assusta. Ah, pois é. Parece que tens o estômago na boca. Parece que vomitas. Oh, que maravilha. Está bem. Vamos limpar isto, não é? Isto ajuda? Não, Bim! Desliga isso! Bim, olha o que fizeste! Oh, bolas, desculpa! Olha, vou compensar-te. Que tal se eu fizer um lanche para toda a gente? Com queijo creme. Combinado, minha. É tão querida a fazer o lanche. É, pois. Tenho que pedir ao Curtis para provar primeiro. Ah, isto é que é a vida. Tu, eu e a velha estrada. Querida, olha aquela formação rochosa ali. O que é que fez? Cavalo de pedra. O cavalo de pedra? Vá lá! É o Abe Lincoln a esconder-se na casa de banho. Vês aquela pedra que parece uma mancha? Não estás no espírito da viagem, querida? Oh, sim, estou a tentar. Vem aí um grande camião! Li que é costume os camionistas buzinarem a viajantes alegres como nós. Bestial, querido. Mais, mais! Bem... Olha, chega, deixa o homem trabalhar. Vai dar banho ao cão! Não gosto de pepperoni, mas obrigado! Pronto, chama-o. Oh, Curtis! Banheira! Killy, vê e aprende. Curtis, quem quer amoras? Amoras! Ele adora amoras. Shampoo? Não, não. Oh, Curtis. Shampoo. Bem limpinho e a cheirar bem, hein? Curtis lindo. Sim, Curtis muito lindo. Queres ver? Olha. Olha. Pronto, Curtis, não estás assim tão lindo. Ei, malta. Phil, fez o teu preferido. Sanduíche bolonhesa, aipo com queijo creme para a senhora e um bolo para o Curtis. Oh. Um delicioso bolo coberto de amoras e framboesas. Amoras! Fizeste propósito! Sabes que o Curtis não resiste às amoras. Qual é o problema, senhor domador? Tomar conta não é assim tão curtido? Olha, eu tentei ser fixe contigo. Disse que fazia as coisas todas. Não estás a tentar ser fixe. Só queres saber do teu estúpido pós-combustor. Chega, pespineta. Vais limpar a garagem. Andor! Esta noite é uma loucura. E esta noite é querido, passamos por uma linda pensão com restaurante. Vá lá, vamos parar. O que é que achas? Esta noite é uma loucura. Uma loucura! Que luzes são aquelas? Uau, fixe! Se tivesse umas luzes daquelas, também as mostrava. Belo sistema de som, lindo! Está pronto, Skyak? Pareces novo. Ah, escapou-te uma nódoa. Onde? Ah, Phil! Monte de praia! Ai, guardam isto tudo! Perdoe-lhe, o francês é interna num barco de piratas no verão. Pronto, acabei! onde estás? Espera aí. Deixa-me arrumar esta última caixa. Apanhados, otários! Ela tramou-nos! Achas? Kim! Abre! Kim! Oh, e a propósito, senhor responsabilidade, a mãe vai ligar daqui a 5 minutos. Que pena estarem aí fechados e o telefone estar aqui. Pim, deixa-nos sair imediatamente. Não podes ver, mas estou a bater com o pé no chão. Eu bati o Pim com o pé no chão. Bem, Pim Defi, estragaste as hipóteses do filho ter o pós-combustor. E agora o que é que fazemos? Vamos dar uma volta! Yeah! Afasta-te. Acho que consigo arrombar a porta. Nem penses. É resistente. Não. O segredo é só não hesitar. Acho que hesitaste. Claro que hesitei. Ah, Phil, tenho uma ideia. Estamos trancados aqui, por isso devíamos ligar ao serralheiro. Eles têm aquelas geringonças especiais, podem libertar-nos. Gil, o telefone está lá fora, certo? Exato. Quando nos tirarem daqui, podem dá-lo. Bem, novo plano. Socorro! Socorro! Curtis, ouve-me bem. Vai à cozinha e traz a chave. Percebeste? A chave. Chave. Não, não é chá. Chave. Não. Não precisamos de uma chá. Não. Precisamos da chave. Não. O que é? É o tipo que entrega a água, o Xavier. Foi bem, Curtis. Não. Tive outra ideia. Boa. Diz lá. É a minha mãe ao telefone. Qual é o plano? Primeiro, afasta-te da porta. Oh, Curtis! Quem quer umas amoras? Amoras! Amoras! Queres uma? Toma! Estou? Olá, mãe, como é que estão? Oh, não! Está tudo muito bem. A Pim é um anjo. É. Oh, sim. Bem, sabes, vou desligar. É porque o Curtis fez uma tarte e está a arrefecer. Bom... Diz olá à tua mãe. O Xavier diz olá. É, também te adoro. Está bem. Ei, é um casamento. Fixe. Tomem presente. Espero que gostem de uvas! Estou a perder potência! Uou! Pim, tem calma! Parece que o monstrinho finalmente aterrou. Bom, de acordo com o localizador, está a 42 graus de latitude e 112 de longitude. Certo, está na Indonésia. O quê? Não, tens a latitude e a longitude trocadas. Ai, faz isto 6 vezes por dia. Ah, está perto. Bom, algures a norte de Kid Rock. Este do Lago Riki. O que é que estás à procura? O meu pai levou outro kayak. Temos de ir de bicicleta. Não faz mal, eu conheço um atalho por Tiger Woods. Eu sei, é uma terra estranha. Como queiras. É. Quanto mais depressa chegar, mais depressa as gano. Bem, bem. Duas pernas, dois braços, uma cabeça. Estou bem. Onde está o Skyak? Estás bem. As pessoas ficam presas aqui muitas vezes. E são salvas. É assim que funciona, certo? Certo. Lloyd, vem-nos a seguir a 37 km. Acho melhor encostares. Bom, o meu instinto não aconselha, mas está bem. Meteu-se num grande sarilho. Eu ou ela? Esteve a beber. Estive? Ainda não fiz outra coisa. Espera aqui. Mãos no volante. O senhor mete nojo. Acho que ele está zangado. Mãos no volante. Estou a coçar. Pressa. Aqui tem. Dois bilhetes. Tenha um bom dia, escumalha. Vês, não está zangado? É, estes bilhetes custam 150 dólares cada. Devem ser lugares incríveis. Quase que nos enganava, escumalha. Que espetáculo será? Achas que é um musical? Oh, não. Não. Isto definitivamente não é bom. Há pensamento positivo, Phil. Talvez não seja o dela. Embora seja provável. Pim! Pim! Onde estás? Aqui! Aqui! Oh, caraças! Não consigo descer! Estou presa! Ajudem-me! Toma. Guarda, relógio, as chaves, pastilha, etiquetador. Nunca se sabe quando é preciso. Socorro! Não, Phil, é muito perigoso, não podes subir por ali. Socorro, estou aqui! O que é que estás a falar? A minha irmã está ali em cima. Os ouvidos, porque vai ser de arrasar. Pim. Estás a apressar-me? Sim. Vi o Skyak lá embaixo, assustei-me terrivelmente. É sério? Bom, sim. Pensei que a minha irmã se tinha ido. O que é que esperavas? Ah, bem que estivesse zangado. Porque estraguei a tua hipótese de ter o teu precioso pós-combustor. Tens muito a aprender sobre mim. Vamos, vamos sair daqui. Eu deixo primeiro que mostre-te onde é que te seguras. É muito inclinado, não consigo. Claro que consegues. Vamos, eu apoio-te. Ei, Phil. Sim? Obrigada. Nada. É, Pim. Sim? Estás em cima da minha cabeça. Oh, desculpa. Está bem. Olá, Phil. Olá, bem-vindos a casa. Que Obrigada. Tal foi a viagem? Foi bestial. Estivemos num desfile. E o chefe da guarda deu-nos bilhetes para uma peça. É um século tão simpático. A casa continua de pé. Como foi o fim de semana? Oh, sim. Bom, sabes, aborrecido do costume. Fizemos quase todas as coisas. Não chegámos à garagem, pronto. Lama para aqui. Pim, estás a limpar? Ando a tentar que faças isto há meses. Bem, parece que há alguém que ela ouve. Pois. Aqui tens, filho. Tu mereces. Nem acredito que o meu menino vai viajar mais depressa que a luz com um pós-combustor. Agora não te esqueças que tens muito mais potência. Tens de ter calma. Está bem, pai. E não te esqueças de te deitar nas curvas. Eu sei, pai. E se por acaso... Pai, eu não vou fazer nada perigoso, está bem? Pois, bom, vai e... Faz-me lembrar quando eu era mais novo. Pois, mas faz as curvas melhor do que tu. Não faz.